Olá pessoal, hoje estamos trazendo os intervalos musicais através da escala de Mi maior e também reforçar que quanto mais a pessoa repetir os intervalos cantando o nome dos mesmos, irá facilitar para educar, né, o ouvido através da percepção musical e com isso facilitar na criação de frases musicais e também nos acompanhamentos. Estudar intervalos musicais é uma das melhores maneiras, né, para a gente, como foi dito antes, trabalhar a percepção e educar o ouvido aí para tirar a música de ouvido com mais facilidade. Ok, pessoal? E também nós temos em categorias aqui, temos em categorias a parte de intervalos musicais, onde você pode clicar, vai levar a uma página onde temos todos os outros intervalos, né? Escritos e dicas também de como estudar os mesmos através do violão ou mesmo de outro instrumento musical. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.